O respeito por nós, pelos outros e pela natureza em teatrinho de fantoches. Olá a todos, eu sou a Rita. Nós, os alunos do 2º B, gostaríamos de vos deixar as nossas mensagens sobre este tema e da importância de respeitar tudo e todos. Vamos então ouvir as personagens deste teatrinho de fantoches. Certamente que vão gostar e concordar com o que eles nos vão dizer. Ora, ouçam. Sabiam que o meu irmão gosta da camisola rosa e eu gosto da camisola azul? Isso não tem mal nenhum, porque cada um de nós pode escolher a sua cor favorita, seja ela qual for. Ana Marta. Tenho 8 anos e uma mensagem muito importante para todos. Temos de aceitar as diferenças de cada um, tratar todos da mesma forma. Ter respeito por todos e pela natureza que nos rodeia. Anita. Vou contar-vos que não se deve poluir porque sei que muitos animais estão a morrer porque os humanos sujam a água. Andrei. O respeito à natureza é o principal. É amor pela vida. Sem ele, não existe outro tipo de respeito. Beatriz. Respeitar é aceitar. É ver o outro como igual e viver em harmonia. Carlos. Devemos respeitar a natureza para que o mundo esteja saudável e ajudar é bom. O que carecemos é de mais amor e respeito pelo próximo. Davi. Respeito por nós, pelos outros e pela natureza do mundo é muito importante. Dinis. A natureza está a sofrer porque o homem está a matar a natureza, porque está a sujar o mar e os rios e temos de ajudar a natureza para o homem sobreviver. Francisca. Vou falar-vos sobre a natureza. As coisas da natureza são muito bonitas e também há muitos animais. Mas agora está tudo cheio de Covid-19 e quase toda a gente está a morrer. Esperamos todos que tudo melhore. Gabriel. Só por hoje e sempre sou bondoso e respeito todas as formas de viver. Nós temos que nos respeitar. Hamdad. Quero dizer que devemos respeitar-nos uns aos outros e não deitar lixo no chão e não deixar ninguém para trás. Obrigada. Inês. Nós somos todos diferentes. Por exemplo, não temos a mesma cor de cabelo, nariz, boca e olhos. Não temos que gostar da mesma série, cantor, filme ou música. Kelly. Precisamos ser amigos de todos e da natureza. Kiara. Devemos cuidar de nós e da natureza. Matilde. Gosto de mim como sou. Quero aceitar os outros à sua maneira. Procuro proteger os animais e a natureza da poluição. Maria. Respeitar a natureza é não poluir os rios, os mares, as praias, as florestas e o planeta no qual vivemos. Margarida. Quero dizer-vos uma coisa muito importante. A natureza é uma beleza. Vamos tratá-la bem, com certeza. Os outros, as plantas e os animais, vamos respeitar para o mundo melhorar. Miguel. Nós devemos preservar a natureza e os animais, plantar árvores e poupar água. Pedro. Nós não devemos poluir o ambiente, porque assim ficamos com menos oxigênio. Não devemos atirar lixo para o mar para não matar os animais marinhos. Simão, nós não devemos poluir o mar e temos de respeitar as pessoas e ajudar os animais. Samuel, a natureza está a sofrer. Temos de a ajudar. Todos nós somos únicos e não nos devemos queixar, porque nós somos diferentes. Santiago, devemos cuidar muito da natureza e respeitar-nos uns aos outros. Vinícius, como gosto da natureza, eu ajudo-a. Nós não podemos jogar lixo na rua. Eu também respeito as diferenças de todas as pessoas do mundo. Xavier, por favor, não ponham o lixo ao chão para não poluir o mar e matar os animais marinhos, para não comermos peixes com lixo. Todos, queremos um mundo melhor. Para isso, vamos contribuir cuidando de nós, dos outros e da natureza. E como? Com trabalho, carinho e amor. Não poluir, não agredir. Escola Básica de Santiago, 2º ano, turma B.